Pelos bares esperando abrir. O que, o que? Diz! E vem a mago quente me tirar do pesadelo. Eu desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, não acordo. No dia do seu casamento, na igreja eu vou entrar correndo. Todos convidados, essas flores, esses lados, essa sua mentira, dane-se esse teatro. Olha pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem quem você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama, em claro, eu não consegui dormir. Perambulando pelos bares, esperando abrir. O quê? O primeiro refúgio, pedir um café. E vem amargo, quente, me tire do pesadelo. Eu desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, não, só vocês, vai. O dia do seu casamento, me diz. Você chama na saúde, na tristeza. No dia do seu casamento, na igreja eu vou entrar correndo. Que se explodam os convidados, essas flores, esses vasos, essa sua mentira, dane-se esse teatro. Olha pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem quem você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza. Yeah. Na alegria e na cama, na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Boa demais.